E o Tuba chegou! Autoridade absoluta e indiscutível, conquistando junto ao grande público a insígnia de melhor entre os melhores. Este é o cara quando falamos de saudade, DJ Tubarão. Bora, quatro bocas! É o nosso lendário Rubi chegando! E o Tubarão vai detonar pra aquele casal que dá valor na saudade. A partir de agora, a saudade tá chegando pra você aqui no nosso lendário Rubi. Bora simbora, bora recordar. Rubi. Que o amor é apenas mais um sentimento. Bora, meu irmão. Todo jogo a vida para resolver. Vamos aproveitar o momento. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Nosso amigo Buraque é saúde, já com seja bem. Junto com o Tubarão, relembrando o tempo do Bar do Boá. Eita, Buraque! Olha quem chegou, Doquinha. DJ Tubarão, agora sim. Vou pro salão e quem me perturbar, vou dar-lhe só na fuça. Nosso parceiro Vero, obrigado pela parceria, Vero. Obrigado mesmo de coração. Tá bonita a nossa festa. Há momentos no tempo em que paro e penso. DJ Joelson, o top já por aqui. O Léo também. E o vaqueiro Thiago. Só na manha. Tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O nosso amigo Jonas e a galera tá com a gente aqui. Galera de quatro bocas, curtindo o som do lendário. Dá-lhe, meu Rubi! Bora, Belzinha, bora, Belzinha! Bora, Núbia, bora, Vívia! As meninas sem fronteiras, já aqui no lendário Rubi! Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando. Olha a saudade, o Pai Dego chegando. Como é que é? Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Dá-lhe, Tubarão! E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro. Bora então, me diz! Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. A Atenção os carregadores aqui da nossa aparelhagem. Por favor, ir lá atrás, tá? Atrás do bar, rapidinho. Hora da boia, meu irmão! Não sei por que nosso amor ficou assim. Etuba! A gente vive brigando sem razão. Bora, buraquê, salte, como é que é, meu irmão? Bora beber todas! Que falo, quem for podre, que se quebre! Não acreditem mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam, é seu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Uma chegando no lendário. Lendário. Hoje é domingo em quatro bocas. Hoje é domingo, dia bom. Céu azul. Um abraço pra Ed Cleuma, tá com a gente também. A gerente lá do Conto da Coalhada. Um abraço aqui do Tubarão. Banho de mar, bom que bom. Olha o nosso amigo Irã Rocha, ele e seu grande amor já por aqui. Aquele abraço forte no Tubarão. Olá, menina! Eu trans a menina, trans um bom voleibol, tomando choque, trans um papo legal. Muitos amigos pra mim é normal, banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina, trans um bom voleibol, tomando choque, trans um papo legal. Oi! Muitos amigos. Pra mim é normal, banho de mar, isso é tão natural. Eita, quatro bocas! Balneário do Vero, o homem disse que ia trazer o Rubi, e o Rubi tá aqui! Aqui, hoje é domingo, dia bom. Ai! Na praia vou curtir verão. Dia 3 de novembro, aniversário do patrão Vero, hein? Banho de mar, bom, bom. Bronzeou. Bora, Núbia, bora, Núbia. Show de cores. Esposa do Juninho. Belo como a cauda de um pavão. Que verão, que verão. E a saudade, e a saudade. Eu trans a menina, traz um bom nome. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, isso é tão natural. Eu trans a menina, trans um bom voleibol. Tomando chope, trans um papo legal. Muitos amigos, pra mim é normal. Banho de mar, hey, DJ isso é tão natural. Que saudade linda, cara. Nesse momento de paz, de muito amor. Olha só, segurança aqui do meu lado direito. Seu corpo aquece, tá, só um chega aqui, né? Seu beijo, só pra conter. Vida demais, não é briga, é só pra conter. Me abrace forte, meu bem. Quero te sentir mais e mais. Nossas roupas no chão, até se envergonham de ver. O nosso amor. Somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, e nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. Olha o nosso amigo Kekel de Belém também. Ele, o Alessandro Solamani, gostinho do lendário Rubi. quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto mais do que tudo que a vida pode me dar. Olha só pra avisar que tem tacacá lá do lado do bar, viu, gente? Tem arroz com galinha. Bora, meu lendário! Cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Só da boca pra fora. Só é da boca. Nosso amigo Jim, família também com a gente. Alô, Jim! Diz que me adora e assim me engana. A gente, deixa eu pedir com muito carinho pra vocês, principalmente a macharada aí, não mijar atrás das nossas colunas, tá? Por favor, tem um banheiro aqui do lado direito. E a gente já agradece a vocês, ok? Que você nunca me amou. Bora, Givaldo! Você jamais gostou de mim. Eu sei. Não adianta esconder. Quem ama não faz assim. Não faz. Já descobri tudo em você. Oh, já perdi toda a esperança de ser feliz. Saudade do lendário, meu irmão! Que favor, piedade, você vive comigo. Bora mais uma! Se cada vez que eu penso em ti, nosso amigo Odin do Sindicato Buraqui. E o buraco é salge. Quem é esse cara? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Que penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Givaldo Gravações CDs. Que sou incapaz de te esquecer. Eita, quatro bocas, pai Deus! Até quando estou com meus amigos, Rubi Poderoso. Falo o seu nome sem querer. Quem sou eu? Quero deixar o nome do carinho, toda a galera da carreta, Dinho, Saldi, o nosso parceiro Carlinho também, o Nando, Capitão Curral já com a gente, toda a família Dinho por aqui. Bora, Buraquê! Equipe Buraquê Saúde! Nosso amigo Wagner Show, também o Serginho Boi, o nosso amigo Rodrigo, os amigos estão marcando presença no lendário, a galera da King Barbearia! Se cada vez que eu penso em ti, cai um pedaço de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? que não sou capaz. Mais uma pra você dançar no lendário aqui no balneário do nosso patrão Vero. É quatro bocas em festa e o tubarão detona. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo aquele frio, sentindo frio. Ai, na minha solidão. Bora, Belzinho! Eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Alô, DJ Tubarão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone, inventa um bom lugar pra eu te ver. Seguro nosso lendário. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Olha que coisa, pai d'égua. Dia 5 de outubro, o lendário Rubi estará na festa do 7º aniversário do Bar Central, lá em Nova Timbuteu, hein? E o Tubarão vai estar tomando todas. É o lendário em Nova Timbuteu. Se prepara, meu irmão. Quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Segura o lendário! Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Olha o Valtenis, o Jones também, o Jonas de quatro bocas tomando todas do Rubi. Curtindo o Tubarão. Tuba! Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Bora se bora recordar! Tu é doido, pega tua madame. Vem curtir com a gente o lendário Rubi. Faz igual o Buraqué. Ele trouxe a madame dele pra curtir aqui no lendário Rubi. Ele que é apaixonado pela sua mulher. E ele fala assim, ó. Hoje meu amor, aqui. A noite vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor, pra te contar. É um lendário! E ainda te amo e pra você quero. Toda a família Loucas por Farra e a família Zero Grau por aqui. É meu lugar. Obrigado, meninas, valeu! Vai ser nossa e com você quero ficar. Tenho tanta coisa, meu amor. Olha como o pessoal quer dançar agarrado aqui, meu irmão. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Ela diz, Jarinho, deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa, deixa, deixa eu beijar a tua boca. Te segura no lendário, meu irmão. Wagner Show, Serginho Boi também, o Rodrigo. Os amigos estão marcando presença aqui com o David Supressão, o Kenny também, da Barbearia Bom Sucesso. E o Júnior da Gente, hein? É com a da Serrada Porreta, meu irmão. nosso parceiro Valdenir, Valdeir Nascimento, técnico de reparos eletrodomésticos, lá de Nova Timbodeu. Calma, Jarinho. Que ainda te amo e pra você quero voltar. Sei que em seus braços é meu lugar. Deixa eu beijar a tua boca. Eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou. Olha o segurança aqui do lado esquerdo agora. O batom onde ela beijou. Olha o segurança, rapidinho, tá? Como se fosse na boca desse locutor. Bora aqui, o lendário Rubi! Se você estiver me ouvindo agora, dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer. Calma, namorão, namorão. Essa ouvinte que tanto. Calma. Sofrer. Rapaz, eu sei que a galera de quatro bocas vem curtir o lendário na moral. Eu não estou acreditando. Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você... Olha o nosso parceiro Nenê da Batata. Alô, Nenê. Valeu. Acabe com esse mistério se não enlouqueço. Se você estiver me ouvindo agora, me dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer. Tá amarrado, cai por terra. Essa ouvinte que tanto me faz sofrer. É um nosso lendário. Esse é o Rubi. Festa é Lendário Rubi. É Lendário Rubi. Lendário Rubi. É um lendário sucesso em todo o Pará, meu irmão. Olha o caqueado. Olha o Ricardo também, o Buraqué, de Capanema, rompendo fronteiras pra curtir o lendário. Lendário. Quem quer se divertir numa boa, levanta a mãozinha aí, meu irmão. É assim que se quer ver a galera curtir, brincar e ser feliz. Bora, quatro bocas, meu irmão. coração, Jairinho, não chega, Jairinho. Bora, quatro bocas. DJ Jackson Top! O Léo tá com a gente também, o vaqueiro Thiago. Na moral aqui no lendário, hein? Caquiado, caquiado, caquiado, caquiado. Já. Só quem se garante aí. Oi! Toda a equipe Buraquê tá aqui! Equipe Buraquê Sound! Oi! Bora, Vivian! Bora, Belzinha! Bora, Núbia! Era João Pedro Fronteira aqui! Tá bonito, meu irmão! Uma lenda nunca se apaga. Lendário. Rubi Saudade. Bora, sim! Só quem tá feliz... Só quem tá feliz vai curtir o lendário, o lendário, o lendário, o lendário! Rubi! Anderson! Alanzinho, simplesmente romântico. Pode arrumar as malas. E aí? E vir morar nos meus sonhos pra gente dividir. Sofrência no lendário. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz também, que o coração já tá dizendo amém. Carreta, Gilson, solde com a gente. Nosso amigo Carlinho, o Nath também, Capitão Curral.

vou devagarinho, sei que você tem espinho. Nosso parceiro João, grande João, o apoio total também. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha. Olha, o melhor mecânico da região tá por aqui, tá? O Beija Gay. Eu vou te dar. Irmão, pelo amor de Deus. Tem nada não se eu machucar. Bora, meu lendário! Bora dançar! Só quem se garante! Vai, dupla, vai, dupla. No ritmo do shot. Todo amor parece no começo mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. É uma ilusão querer que a vida... Rubi. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração. Bora, Vivian. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Os nossos sonhos vão crescendo mais. É com o mecânico Beija Gay. Porque a saudade tem e o amor diz quando a voz esconde no olhar. Um abraço do João. Dá-lhe, Tubarão! A procurar pela cidade um amor que, na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Amar é uma fantasia quando a gente finge ser feliz. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Amanhã, Boa Vista, Festival da Gol! Que ninguém no mundo vai ter tanto tempo pra viver em paz. Quando o amor chegar, te vencerá. Porrada nela! Chorando eu fiquei. Segura quatro bocas! Estou vazio e preciso desse amor. Meu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica! Olha o Wagner Show! O Serginho Boy também, o Rodrigo! Tá quem em barbearia por aqui! A vida é assim. Eu parei de viver, não vivo sem você. Olha, já tem CD aqui gravado ao vivo da parte do Jeitinho Boy! Um show de marcante, hein? Ainda sinto o beijo da primeira vez. Ainda lembro as coisas que a gente fez. Dá-lhe, Tubarão! Você marcou meu coração, me tocou. tá por aqui, Saldi. Nosso amigo Vero, muito obrigado pela parceria, viu, cara? É doido, doido. Meu coração não suporta essa dor. A solidão machucou, torturou sem você. Bandido Forró, volume 4. O nosso quarto é tão vazio. Nosso amigo Jonas tá com a gente. Bora, Jonas! Poderoso. Ninguém jamais tocou meu corpo outra vez. Rubi. Sofri demais essa tristeza, então liguei. Como é que é? Pra te dizer que eu não vivo assim. Pra te dizer que estou vendo meu fim. Meu coração não suporta essa dor. A solidão machucou, torturou sem você. Mais uma noite que vem e eu aqui sem ninguém. Choque e garante aí. O coração no sufoco de amor quase louco. Espero e ela não vem. E toda noite é assim. Dá-lhe, Tubarão! Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nesta casa, solidão me arrasa. Sou cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele paga, chuta o pau da barraca e deixa o coração de lado. Dá-lhe, meu lendário! O nosso lendário Ubi! Ai, ai, ai! Você foi a primeira namorada. O primeiro você nunca esquece. E te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado. Olha, o Totô foi que cozinhou hoje pra galera do lendário. Meu irmão, pelo amor de Deus. O tempo passou e hoje aqui estou. Sem o teu amor, esta grande dor. Bora, quatro bocas! Quero te amar, vem me encontrar. Vou te esperar no mesmo tá lugar. Bonito, tá perdendo. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Todo final de semana é a mesma coisa. A mamãe não sai desse lendário. Segura! Você foi meu primeiro namorado. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado. Não quis pensar em nada, me entreguei. tempo passou, você me deixou sem o teu amor. Volte, por favor, vou te esperar. E a galera quer beber, a galera quer curtir. No Tuba Detona, bora quatro bocas. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Amor, amor, amor, telefona por favor. Quero ouvir a tua voz, quero te falar de amor. Gente, daqui a pouquinho, nosso lendário Rubi, pela primeira vez em Boa Vista, para encerrar a festividade, o Festival da Go, de muita tradição, hein? É o nosso lendário, meu irmão! A história das aparelhagens no Brasil. Este é o Todo-Poderoso Rubi. Poderoso, o som que bate forte. Você, em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Bora dançar, namorar, bora chegar ao som do lendário Rubi, Jarinho, DJ Boy, Tubarão e o mestre Gilmar. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho. Sonho de viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti. Eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Nosso amigo Eric Anjinho, o Aníbal Leozinho também, o Felipe Romi, do ladinho aqui do Rubi, obrigado, hein? Agora sim, vou aos limites, muito real. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho, o sonho. Já já DJ Nenê Absoluto. Bora, Nenê! Sempre real, nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti. Eu vou aos limites de conquistar pra mim. Pura que é saúde, meu irmão! Vou. Bora, Adriano! Vou aos limites, vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história. Eita, meu irmão! Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhão de... A nossa produção, Chico, potência, Evandro do batidão. E os olhos verdes eram uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. Você pode até gostar de outro rapaz, que libera amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo um charinho. Pode vir que eu não estou sozinho. Bora, meu amor! Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Na solidão, oh meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh meu amor, não pense que eu estou na solidão. Bora no lendário, no lendário, no lendário. Alô, meu Pará, eu sou o cantor Adilson Ribeiro e o meu sucesso toca aqui no lendário Rubi Saudade com DJ Tubarão. Deixa comigo, Adilson. E

balançar, vem ver como é que é. Este swing é na ponta do pé. E aí? Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Lendário. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quem for podre que se quebre, meu irmão. Quando toco brega dentro, dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. É por aqui. Não importa se é branca, louro, preta ou sarara. É por aqui. A verdade é que o brega todo. Tubarão no seco não presta, meu amor. Traz logo uma cerveja daí. Tubarão no seco não presta. O sol raiar. Olha o buraquinho já no telão, bora, meu irmão. Quero dançar com você, teu amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado para. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Atenção, DJ Nenê! Então chega, Nenê! Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho amor pra valer. Quero ver rebolar o pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Bora dançar! Segura quatro bocas. Depois dessa já tem a apresentação do DJ Nenê. Ele vai detonar aqui no Lendário Rubi. A barriga e a perna dele tá tremendo, meu irmão. Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. Descendo, descendo, descendo, descendo sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando. Tá tudo armadinho aí? Oi? Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo, descendo, descendo. Bora, meninas, bora, meninas. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando. E as solteiras! Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó.